Ficheiro 29. 54. Voltei para casa feliz. Fechei-me na retrete para não incomodar o resto da família e estudei quase até às 3 da manhã, quando finalmente fui dormir. Levantei-me às 6:30 para voltar a copiar o texto. Mas primeiro li-o, na bonita caligrafia redonda de lila, uma caligrafia que se mantinha inalterada desde a escola primária, já muito diferente da minha, que se tornara mais pequena e mais simplificada. A página dizia exatamente o mesmo que eu escrevera, mas de modo mais límpido, mais direto. O que apagara, o que deslocara, os pequenos acréscimos e, de certa maneira, a caligrafia dela, fizeram-me sentir que eu fugira de mim própria e agora ia correr 100 passos mais à frente, com uma energia e também uma harmonia que a pessoa que ficara para trás desconhecia que tinha. Decidi deixar o texto na letra de lila. Levei o anino assim mesmo, para conservar um sinal visível da sua presença nas minhas palavras. Ele leu, batendo muitas vezes as longas pestanas. No fim disse, com uma tristeza repentina e inesperada: "A professora Galiani tem razão." "Em quê?" "Escreves melhor do que eu." Embora eu protestasse, envergonhada, repetiu aquela frase outra vez. Depois virou-me as costas, sem se despedir, e foi-se embora. Nem sequer me disse quando saía à revista, nem onde podia encontrá-la, e também não tive coragem de lhe perguntar. Aquele comportamento aborreceu-me. Tanto mais que, enquanto ele se afastava, reconheci, por breves segundos, o andar do pai. Terminou deste modo aquele nosso novo encontro. Estragámos tudo, uma vez mais. Durante uns dias, Nino continuou a comportar-se como se escrever melhor do que ele fosse uma culpa que devia ser espiada. Eu irritei-me. Quando de repente voltou a ceder-me corpo, vida, presença e me pediu que fizéssemos um bocado de caminho juntos, respondi-lhe com frieza que já tinha um compromisso, que o meu namorado me vinha buscar. Durante algum tempo deve ter pensado que o namorado era Alfonso, mas essas dúvidas desfizeram-se quando um dia, à saída, apareceu a sua irmã Marisa, que precisava de lhe dizer não sei o quê. Não nos víamos desde os tempos de Ischia. Correu ao meu encontro, fez-me uma grande festa, disse que tinha ficado aborrecida por eu não ter voltado para Barrano naquele verão. Como Alfonso estava comigo, apresentei-lho. Ela insistiu, uma vez que o irmão já se tinha ido embora, em andar parte do caminho connosco. Primeiro contou-nos, à sua maneira animada, todos os desgostos de amor. Depois, quando concluiu que eu e Alfonso não éramos namorados, deixou de se dirigir a mim e começou a falar com ele de forma cativante. Quando chegou a casa, de certeza que contou ao irmão que entre mim e Alfonso nada havia, pois prontamente, no dia seguinte, ele voltou a andar de roda de mim. Mas agora bastava vê-lo para me enervar. Era frívolo como o pai, embora o detestasse. Pensava que as outras pessoas não podiam passar sem gostar dele, sem o amar. Era tão senhor de si que não tolerava outras virtudes senão as suas. Pedi a António que me fosse buscar à escola. Obedeceu-me logo, desorientado e ao mesmo tempo recompensado por aquele pedido. O que mais o deve ter surpreendido foi eu ali, em público, diante de todos, lhe ter dado a mão, ter entrelaçado os meus dedos nos dele. Sempre me recusara a passear daquela forma, tanto no bairro como fora, porque me dava a impressão de ser ainda pequena e de andar a passear com o meu pai. Daquela vez filo. Sabia que Nino estava a olhar para nós e queria que ele percebesse quem eu era. Escrevia melhor do que ele, ia publicar na revista em que ele publicava, era tão boa aluna como ele e mais do que ele. E tinha um homem, aqui está ele. Por isso não andaria de novo atrás dele como um animal fiel. 55. Também pedi a António que me acompanhasse ao casamento de Lila, que não me deixasse sozinha, que falasse e, quiçá, dançasse sempre comigo. Receava muito aquele dia. Sentia-o como um rompimento definitivo. E queria ter ao lado alguém que me apoiasse. Esse pedido deve ter-lhe complicado a vida. Lila enviara convites para toda a gente. Nas casas do bairro, as mães, as avós, trabalhavam havia algum tempo a fazer as roupas, a procurar chapéus e bolsas, a dar voltas para comprar a prenda de casamento, sei lá, um serviço de copos, de pratos, de talheres. Não era tanto por Lila que faziam esse esforço, era por Stefano, que era muito boa pessoa. Permitia que pagassem no fim do mês. Mas sobretudo porque um casamento era um acontecimento em que ninguém podia fazer má figura, principalmente as raparigas sem namorado. que naquela altura tinham a possibilidade de arranjar um e de se arrumarem, casando-se por sua vez dentro de alguns anos. Por esta última razão é que quis que António me acompanhasse. Não tinha qualquer intenção de oficializar a coisa. Tínhamos o cuidado de manter a nossa relação em segredo absoluto, mas desejava ter sob controlo a minha ansiedade de ser atraente. Queria, naquela ocasião, sentir-me composta, tranquila, com os meus óculos, o meu vestido pobre feito pela minha mãe, os sapatos velhos e, no entanto, pensar. Tenho tudo o que uma rapariga de 16 anos deve ter. Não preciso de nada nem de ninguém. Mas António não levou as coisas dessa forma. Amava-me, considerava-me a maior sorte que alguma vez tivera. Perguntava-se muitas vezes em voz alta, com uma sombra de angústia escondida sob uma aparência divertida, por que diabo é que eu escolhera a ele, que era estúpido e não sabia juntar duas palavras? Na verdade, não via a hora de se apresentar em casa dos meus pais a fim de oficializar a nossa relação. Por isso, quando fiz aquele pedido, deve ter pensado que finalmente me decidia a deixá-lo sair da clandestinidade e endividou-se para mandar fazer um fato no alfaiate, sem contar com o que lhe custara a prenda de casamento, roupas para a Ada e para os outros irmãos, uma presença apresentável para Melina. Eu não dei por nada. Fiz a minha vida entre a escola, os pareceres urgentes sempre que as coisas se ensarilhavam entre Lila, a cunhada e a sogra, e a agradável ansiedade pelo artigo que podia ver publicado de um momento para o outro. Estava intimamente convencida de que só existiria realmente a partir do momento em que o meu nome aparecesse impresso. Helena Greco. Ia vivendo na expectativa desse dia, sem dar muita atenção a António, que metera na cabeça que havia de completar a sua toilette para o casamento com um par de sapatos de charrulo. De vez em quando perguntava-me: sabes em que ponto eles estão? Eu respondia: pergunta ao Rino, que a Lina não sabe de nada. Era verdade. O charrulo, em novembro, convocaram Stefano, sem se preocuparem minimamente em mostrar primeiro os sapatos a Lila, que, no entanto, ainda vivia em casa deles. Stefano, pelo contrário, apresentou-se propositadamente com a noiva e com Pinuccia. Pareciam os três saídos do ecrã da televisão. Lila disse-me que, ao ver os sapatos que desenhara anos antes, tornados realidade, sentiram uma emoção fortíssima, como se tivesse aparecido uma fada e realizado um nosso desejo. Os sapatos eram tal e qual como ela os imaginara a seu tempo. Até Pinuccia ficou de boca aberta. Quis experimentar um modelo de que gostava e fez muitos elogios a Rino, dando a entender que o considerava o verdadeiro artífice daquelas obras-primas de leveza robusta, de harmonia dissonante. O único que se mostrou descontente foi Stefano. Interrompeu os parabéns que Lila dava ao irmão, ao pai e aos empregados, calou a voz melosa de Pinuccia, que felicitava Rino, erguendo um tornozelo para lhe mostrar o pé calçado de forma extraordinária, e modelo após modelo, criticou as alterações feitas aos desenhos originais. Insistiu sobretudo na comparação entre o sapato de homem, tal como fora feito por Rino e Lila às escondidas de Fernando, e o mesmo sapato com os acabamentos introduzidos por pai e filho. O que é esta franja? Que pespontos são estes? Para que é que esta fivela dourada? Perguntou aborrecido. E por mais que Fernando justificasse todas as alterações com questões de solidez ou com finalidade de disfarçar qualquer defeito de ideação, Stefano foi inabalável. Disse que investirá ali demasiado dinheiro para obter uns sapatos vulgares em vez de outros precisamente idênticos aos sapatos de Lila. Houve muitas altercações. Lila interveio discretamente em defesa do pai. Disse ao noivo que não se exaltasse, que os seus desenhos eram fantasias de criança e que as alterações, aliás de pouca relevância, de certo eram necessárias. Mas Rino apoiou Stefano e a discussão prolongou-se por muito tempo. Só se interrompeu quando Fernando, completamente esgotado, se sentou num canto e disse, olhando para os quadros pendurados nas paredes: se queres os sapatos para o Natal, aceita-os assim. Se os quiseres exatamente como a minha filha os desenhou, arranja outro que os faça. Stefano deu-se por vencido e Rino também se deu por vencido. Pelo Natal, os sapatos apareceram na montra, uma montra com a estrela de Belém feita de algodão. Fui até lá a vê-los. Eram objetos elegantes com um acabamento refinado. Bastava olhar para eles para se ter uma impressão de riqueza que destoava da montra pobre, da paisagem desolada de um exterior, do interior da sapataria. Uma amálgama de pedaços de pele e de couro, bancos e sovelas e formas de madeira e caixas de sapatos empilhadas até ao teto à espera de clientes. Mesmo com as alterações introduzidas por Fernando, eram os sapatos dos nossos sonhos infantis, não pensados para a realidade do bairro. O facto é que pelo Natal não se vendeu um único par. Só o António lá apareceu, pediu a Rino o número 44, experimentou. Depois contou-me o prazer que sentira ao sentir-se tão bem calçado, imaginando-se comigo no casamento, com o fato novo vestido e aqueles sapatos nos pés. Mas não concretizou a compra. Quando perguntou o preço e Rino lhe disse, ficou de boca aberta. Estás doido? E quando Rino lhe disse, vendo-te-os em prestações mensais, respondeu-lhe a rir. Assim compro uma lambreta. 56. Na altura, Lila, ocupada com o casamento, não notou que o irmão, até ali alegre e brincalhão, embora exausto pelo trabalho, andava novamente melancólico, a dormir mal, a irritar-se por uma ninharia. É como uma criança, disse ela a Pinúcia, como que a justificá-lo por certos impulsos. Muda de humor se não lhe satisfizerem os caprichos imediatamente. Não sabe esperar. Ela, tal como Fernando, não sentiu a falta de vendas dos sapatos pelo Natal como um fiasco. Ao fim e ao cabo, a sua execução não seguira plano nenhum. Nascidos do desejo de Stefano de ver concretizada a pura veia artística de Lila, haviam uns mais pesados e outros mais leves. Cobriam quase todas as estações do ano. E isso era uma vantagem. As caixas brancas, empilhadas no interior da sapataria de Charulo, continham um surtido razoável. Era uma questão de esperar. E no inverno, na primavera ou no outono, os sapatos seriam vendidos. Mas Rino ficou cada vez mais agitado. Depois do Natal, por sua iniciativa própria, foi falar com o dono da empoeirada sapataria ao fundo da Rua Larga e, embora soubesse que ele era unha com carne com o Xolara, propôs-lhe que expusesse alguns sapatos Charulo, sem compromisso, só para ver a saída que tinham. O homem disse-lhe educadamente que não, que aquele produto não era adequado para a sua clientela. Ele levou a mal e dali resultou uma troca de palavrões de que se soube em todo o bairro. Fernando enfureceu-se com o filho. Rino censurou-o e Lila voltou a sentir que o irmão era um elemento de desordem, uma manifestação das forças destrutivas que a haviam atemorizado. Quando saíam os quatro, Lila notava com apreensão que o irmão maquinava para ela e Pinúcia irem à frente e ele ficar cinco passos para trás, a conversar com Stefano. Geralmente o charcuteiro ouvia-o sem dar sinais de irritação. Uma única vez Lila o ouviu dizer: Desculpa, Rino, na tua opinião eu investi tanto dinheiro na sapataria assim, a fundo perdido, só por amor à tua irmã? Estão feitos, são bonitos, temos de os vender. O problema é que preciso encontrar um mercado adequado. Aquele só por amor à tua irmã não lhe caiu bem. Mas deixou passar, porque aquelas palavras acabaram por ter um efeito positivo em Rino, que sossegou e começou a armar-se em estratégia de vendas, sobretudo com Pinúcia. Dizia que era preciso fazer uma análise abrangente. Porque é que tão boas iniciativas tinham falhado? Porque é que a oficina Gorregio tivera de desistir dos motociclos? Porque é que a boutique da Retroseira durara só 6 meses? Porque eram empreendimentos de pouco fôlego. Os sapatos Charulo, pelo contrário, em breve sairiam do mercado do bairro e se afirmariam em zonas mais ricas. Entretanto, a data do casamento aproximava-se. Lila ia a correr provar o vestido de noiva, dava os últimos retoques à sua futura casa, lutava com Pinúcia e Maria, que, entre tantas coisas, não toleravam as intrusões de Núnzia. As tensões cresceram ainda mais nas proximidades do dia 12 de março. Mas não foi daí que vieram os choques capazes de abrir brechas. Foram 2 acontecimentos em particular, um atrás do outro, que magoaram Lila profundamente. Uma tarde gelada de fevereiro, perguntou-me sem mais nem menos se podia acompanhá-la à casa da professora Oliviero. Nunca mais manifestara qualquer interesse por ela, nenhum afeto, nenhuma gratidão. Mas agora sentia a necessidade de lhe levar o convite pessoalmente. Como nunca antes lhe contara os tons hostis que a professora usara tantas vezes a respeito dela, não achei oportuno falar nisso naquela ocasião, tanto mais que em tempos recentes ela me parecera menos agressiva, mais tendente para a melancolia, e talvez a acolhesse bem. Lila vestiu-se com um cuidado extremo. Fomos a pé até ao prédio onde morava a professora, a 2 passos da igreja paroquial. Enquanto subíamos a escada, notei que ela estava muito ansiosa. Eu estava habituada àquele percurso, àquelas escadas, mas ela não. Não disse uma palavra. Rodei o botão da campainha, ouvi os passos arrastados da professora. Quem é? Greco! Abriu a porta. Tinha sobre os ombros uma romeira roxa e metade do rosto coberto por uma echarpe. Lila sorriu e disse-lhe: Professora, lembra-se de mim? A professora Oliveira olhou para ela como fazia na escola quando Lila se portava mal e depois dirigiu-se a mim, falando com dificuldade, como se tivesse comida na boca. Quem é? Não a conheço. Lila ficou confusa e disse muito depressa em italiano: Sou a Cerulo, vim trazer-lhe o convite, vou casar e ficaria muito feliz se viesse ao meu casamento. A professora disse, dirigindo-se a mim: A Cerulo conheço, mas esta não sei quem é. Fechou-nos a porta na cara. Ficámos uns instantes paradas no patamar. Depois toquei-lhe na mão para a confortar. Ela retraiu-se, enfiou o convite por baixo da porta e desceu as escadas. Na rua falou sem parar de todas as maçadas burocráticas na Câmara e na Igreja e de como o meu pai fora prestável. O outro desgosto, talvez mais profundo, veio surpreendentemente de Stefano e da história dos sapatos. Havia algum tempo que decidira que o padrinho de casamento seria um familiar de Maria, que emigrara para Florença depois da guerra e montara um pequeno negócio de velharias de proveniência vária, sobretudo objetos de metal. Esse familiar casara com uma florentina e adquirira o sotaque local. Por causa da sua pronúncia, gozava de um certo prestígio na família, motivo pelo qual já fora padrinho do crisma de Stefano. Porém, de um momento para o outro, o noivo mudou de ideias. Lila, a princípio, falou-me nisso como se fosse um sinal de nervosismo de última hora. Para ela, que o padrinho fosse este ou aquele, era-lhe completamente indiferente. O essencial era decidir-se. Mas durante uns dias, Stefano só lhe deu respostas vagas e confusas. Não se conseguia compreender quem ia substituir o casal florentino. Depois, a menos de uma semana do casamento, a verdade veio à luz. Stefano comunicou-lhe, como coisa firme, sem justificação nenhuma, que o padrinho seria Silvio Solara, o pai de Marcello e Stefano. Lila, que até aquele momento não admitira sequer a hipótese de algum parente de Marcello Solara, ainda que muito distante, estar presente no seu casamento, voltou a ser, durante alguns dias, a miúda que eu conhecia bem. Cobriu Stefano dos mais grosseiros insultos. Disse que não o queria ver mais. Fechou-se na casa dos pais, deixou de tratar fosse do que fosse, não foi à última prova do vestido de noiva, não mexeu uma palha que tivesse a ver com o casamento iminente. Começou a procissão dos familiares. Primeiro foi a mãe, Núncia, que lhe falou do bem da família com consternação. Depois foi Fernando, austero, que lhe disse que se deixasse de criancices, pois para qualquer pessoa que quisesse ter um futuro no bairro, era obrigatório ter como padrinho Silvio Solara. Por fim foi Rino, que em tom agressivo e com um ar de homem de negócios que só pensa no lucro, lhe explicou como as coisas eram. O Solara pai era como um banco, e, sobretudo, era o canal para colocar nas sapatarias os modelos Cerulo. — O que queres tu fazer? — gritou-lhe, com os olhos esbugalhados e raiados de sangue. — Queres arruinar-me a mim e a toda a família? E todo o trabalho que fizemos até agora? Até Pinucci apareceu e disse-lhe, num tom um tanto fingido, que também lhe daria muito prazer que o padrinho fosse o comerciante de metais de Florença, mas era preciso raciocinar. Não se podia cancelar um casamento e extinguir um amor por uma questão de tão pouca importância. Passou-se um dia e uma noite. Núncia permaneceu muda a um canto sem se mexer, sem fazer nada em casa, sem dormir. Depois veio chamar-me às escondidas da filha para eu ir falar com ela e chamá-la à razão. Senti-me lisonjeada, pensei muito qual seria a minha posição. Estava em causa um casamento, uma coisa prática, complexa, palco de muitos afetos e interesses. Assustei-me. Eu, que agora era capaz de entrar em conflito com o Espírito Santo em público, desafiando a autoridade do professor de religião, se estivesse no lugar de Lila, nunca teria coragem de mandar o casamento às ortigas. Mas ela sim. Ela seria capaz disso, apesar de estar a um passo da celebração. O que fazer? Sentia que não seria preciso muito para reencaminhá-la naquela direção e que me daria muito prazer fazê-lo. Lá no fundo era isso que eu realmente queria, trazer de volta a Lila pálida, de rabo de cavalo, olhos semicerrados de rapaz, roupas coçadas. Deixar de ter aqueles ares, de se comportar como uma Jacqueline Kennedy dos subúrbios. Mas para a desgraça dela e de mim, pareceu-me uma ação mesquinha. Julgando contribuir para o seu bem, não quis devolvê-la ao cinzentismo da casa do Tcherulo, de modo que se meteu na cabeça uma só ideia, e mais não fiz do que dizer-lhe e voltar a dizer-lhe com uma delicadeza persuasora. O Silvio Solar, a Lila, não é o Marcello, e também não é o Michele. É errado confundir as coisas. Sabe-lo melhor do que eu. Tu próprio me disseste noutras ocasiões. Não foi ele que puxou a Ada para dentro do carro. Não foi ele que disparou sobre nós na noite da passagem de ano. Não foi ele que se plantou à força em tua casa. Não foi ele que disse aquelas coisas horríveis a teu respeito. O Silvio será o padrinho e dará uma ajuda ao Rino e ao Stefano para venderem os sapatos. E é tudo. Não terá qualquer peso na tua vida futura. Voltei a embaralhar as cartas que já conhecíamos bem. Falei do antes e do depois, da velha geração e da nossa, de como nós éramos diferentes, de como ela e Stefano eram diferentes. Este último argumento fez moça, seduziu-a. Voltei a ele com muita paixão. Ouvi-me em silêncio. Queria evidentemente que a ajudassem a serenar. E pouco a pouco serenou. Mas li-lhe nos olhos que aquela atitude de Stefano lhe mostrara uma faceta dele que não conseguia ainda ver com clareza e que por isso mesmo a assustava ainda mais do que as furas de Rino. Disse-me: se calhar não é verdade que gosta de mim. Como é que não gosta de ti? Faz tudo aquilo que tu dizes. Só quando não lhe põe em risco o dinheiro verdadeiro, disse, num tom de desprezo que nunca ousara com Stefano Caracci. De qualquer maneira, voltou à circulação. Não se deixou ver na charcutaria, não foi à casa nova, não fez nada para tentar reconciliar-se. Esperou que fosse Stefano a dizer-lhe: obrigado, gosto muito de ti. Sabes que há coisas que somos forçados a fazer. Só então deixou que ele se aproximasse pelas costas e lhe beijasse o pescoço. Mas depois virou-se de chofre e disse-lhe, olhando-lhe nos olhos: no meu casamento, o Marcello Solara não pode, de maneira nenhuma, pôr os pés. Como é que eu faço isso? Não sei, mas tens de me jurar. Ele soprou e disse a rir: está bem, Lila, eu juro.